9 horas a 3 milhas e meia, descendo para o número 10 nos corredores. Um Bravo 90 é 12 Sapá. Não interfere na sua aproximação. Ciente, 4794. Flight Vitoral, foi o avião 01, vai fazer um deslocamento à frente com a curva aberta, bem aberta à esquerda, ok? Já fiquei 2 horas. Grato, 01. Ciente, 01. TAN 4794, estabilizou? Afirmativo, estabilizado, baixar, travar, TAN 4794. TAN 4794, chame a torre, frequência 118.95. 1895, obrigado, senhorita, tenha um bom domingo. Até todos. Obrigado. Metal 910, Mike Vitoral. Tente, Mike Vitoral, TAN. Salvador, muito boa tarde, TAN 4714, está estabilizado, baixar travado na final na sua esposa. TAN 4714, vento 1,70 graus, 8 norte, pistão na zero, livre pouso autorizado. Livre pouso, 4714, obrigado. Quilo Romeo Oscar, visual com campo. Está passando o Quilo Romeo Oscar, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1-1-1-8-9-5, Quilo Romeo Oscar. Torre Salvador, Papa Tango, Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, chame na final curta, pista no 7, vento 1-7-0 graus com 8 nós. Semana na curta, o Quilo Romeo Oscar. Confirma quando aceitar, que foi direto pro 2758. Azul 2758, afirma, autorizado, ITAP. ITAP, autorizado, Azul 4794, falou 42, chame 121, decimal 1 na hora, Bra. Chegou o Romeo Oscar, visual com a pista no 7? Afirmativo. Vento na 7, 0 graus, 7 nós, pouso autorizado. Pista na 7, Quilo Romeo Oscar. Livre pouso para o Quilo Romeo Oscar. Romeu, eu sou Los 45, estacionado Caixa Livre, boa. Bom dia, 156, Pantera, pronto. Bono 55, autorizado a linha de decolar, pistana 0, ventana 60 graus, 59. Autorizado a linha de decolar, pistana 2758, desça para 2.000 pés, o ajuste no 014, autorizado, assinale SQI, responsabilizado. Para 2.000 pés, projeto 4, Azul 2758, livre da restrição de TAF, desça para 2.000 e informa o helicóptero fazendo sobrevoo no 1.000 pés no farol da Barra. Claro, táxi, semi no ponto de espera, dá um 1.000 455, boa tarde, aciona identificação, autorizada a chegada a Bomed 1, desça para nível de voo 050. Bomed 1, 050, autoriza voar ITAP? Autorizado ITAP, voo no 455. Falei? Aos 47, chama o controle, boa. Bora mesmo. No 556, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360, o voo no 556, pode ser Leda? Autorizado Leda, voo no 556. Obrigado. Além de Oscar, vai subir até 2.000 de novo? Se autorizado até 2.000. Maravilha. Só me mantém 2.000 e chame de 198 controle. Boa viagem, até daqui a pouco. 98 que é daqui a pouco, grato, Oscar. Controle, papapá, passarinho de Oscar, bom dia. Papapá, passarinho, Índia Oscar. Contato radar, sua para 3.000 pés, saída Arbor 1. Arbor 1, autoriza 2.000 pro Charlie Índia Oscar? O Charlie Índia Oscar, sua para 3.000. 3.000, Charlie de Oscar. Linde Oscar, suba para 3.000 e vou direto ao Arbor. Para 3.000, direto ao Arbor, Charlie de Oscar. Mike Vitor Alfa, sente autorizado, reporte sinal para pouso. Azul 2758, informa o helicóptero a 500 pés, próximo à duna, não interfere na sua aproximação. Graças, 2759. Controle Salvador, duna 962, informação. Duna 962, acione identificação, autorizada a chegar da Bom Med 1, desça para nível de voo 060. Bom Med 1, desça para nível 060, duna 962. Azul 2758, complete na linha Tetrui, chame a torre, frequência 118.95. 1895, bom dia. Bom dia. Confirmando 2758 com a torre? Torre 11895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Azul 2758. Bom dia, Azul 2758, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento na 0 graus, 8 mais. Pouso pista 1-0, Azul 2758. Confirmando pista seca, correto? Afirmo, não chove na vertical. Ou 1556, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 251, alterna 1238, bom, 556. Alfa Serra, Índia, com Índia, pressionando para pouso, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, frequência livre. Feito uma boa, Alfa. Bruno 455, desça para 4 mil pés. O ajuste no 014. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 9 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, o Serra Romeu 22. 7, 4 mil com 14. Charlie, India Oscar. Charlie, India Oscar, prossiga. Se autorizado para não atrapalhar os seus tráficos, vai cancelada presente, desce para meu pé. Charlie, India Oscar, ciente, plano cancelado 14456, desce em condições visuais para altitude de tráfego, ajuste Salvador no 0104. 0104, vai ser livre e grato, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, azul 2750. Siga na Alfa, diante da Juliette, solo 1 ou 2 anos, décima 1, azul 2758. Segue na Alfa, diante da Juliette, solo 2 anos. Turno 455, tráfego recuperado, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, autorizado a final X-Ray, reposta estabilizado. 2.000 com 14, chamada estabilizada em área. 455, para sua informação, temos helicópteros a 1.000 pés no farol da barra. Gol 1962, desça para 4.000 pés. O ajuste no 0.4. 1962, desça para 4.000 no 0.4. Com 1962, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0.4, autorizado ILS X-Ray da pista 1.0, report estabilizado, informo um Alfa Sierra 5.0, mantendo 1.000 pés ali próximo ao farol da barra, não irá interferir na sua aproximação, report estabilizado. Desça via para 2.000, forma estabilizada, ILS X-Ray pista 1.0, centro tráfego 1962. Boa tarde, 3745, espera no 04. Boa tarde, 3745, que condições de alerta decolagem parada? Sim, Matheus. Autorizada, linha de decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 7 metros. Autorizada, decolagem, 3745. Para a torre? Para o 55. 118, decimal 95. 895, obrigado. Tente com o 25, mantenha o ponto de espera, um tráfego nacional. Torre, boa tarde, Gol no 455. Boa tarde, Gol no 455, avistado, vento 180 graus, 8 nós, pouso autorizado, pistão 0. 180, Gol? 9 nós. Obrigado, baixou e travou. Contato radar na decolagem, suba via salvo 1 para o nível de voo 360. Salvo via 360, 3745. Oxané 6356, acione identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. Xanã 6356, após Pabong, voe ITAP. Após Pabong, após Xanã 6356. Luna 455, sola 04, chamando 21, decimal, fora. 21, na boa. A 3366, acione identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1 para o nível 060, o TAN 3366. Gol 962, calculate ao final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 962, 1189. Salvador, Gol 1962. Gol 1962. Reporte visual com campo, vento 150 graus, 89. Contei para o 1962. Via visual com campo? Negativo. Reporte visual com campo, vento 150 graus, com 89, Gol 1962. E agora visual com campo, Gol 1962. Gente, Gol 1962 é avistado, pouso autorizado, pistão zero. Repouso, pistão zero, Gol 962. Quando o 25 decolou 06, chame o 99, decimal 8, boa viagem. Chama 119,8, quando? Salvador, Condor 25. Condor 25, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Via saída PUCA até o nível 350, Condor 25. Foi autorizado o nível de voo 060 em detida. 060, graças. Romeu Alfa Yankee Juliette, acione identificação dessa BOMED UNO para o nível de voo 070. Condor 25, Roi Jamo, está presente? Condor 25, Roi Jamo. Echané 6356, está presente, Voituna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Está presente, Zona, 2.000 pés, 1.0.4, autorizado ILS, reporte estabilizado, Echané. Chama 62, solo 09, chame 129, decimal 10, solo. Chama solo 219, do 1962. 1210. 121, 10, gol 1962. Chinei 62 no 13, precisa decolar. Pista no 0, vem segundo 60 graus, 8 metros. Decolagem no 0, Chinei 62 no 13. Instap desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.4. 4.000 ajustado no 0.4, cancelado as restrições em Instap. Pan 3745, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Recife 1238, Pan 3745, obrigado. 98, boa tarde, Pan 6213. Salvador, Xané 6213. Decolou, São Bruno. Xané 6213, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. Sobe via São Bruno, 360, Xané 6213. Controle, Salvador, é o azul 2742, 5-10-4. Azul 2742, acione identificação. Azul 2742, contato radar estabelecido 63 milhas nordeste de Salvador. Voe na proa de Bonfi para interceptar via chegada Bonfi. Informe no ideal de descida. Confere. Chegada Bonfi, reportará no ideal de descida. O azul 2742. Xané 6356, desça agora para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste 1.0 no 4, reporte estabilizado. 1.0 no 4, estabelecida para 2.000, reporte estabilizado, Xané 6356. Alfa Yankee Juliette, desça para o nível de voo 050. Condor 25. Condor 25 na escuta. Está presente, vou exitar e chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 126.45. 126.85, 124.65. Secundária 125.45. 125.45. 34. 66 foi Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4. Autorizado ILS, X-ray da pista 1.0, reporte estabilizado. Autorizado xadrez para cabeceira 1.0, flor de Duna, 2.000 pés, 3.266. Salvador, boa, TAM 3895, salvo 1, Leda Módiva. TAM 3895, contato radar na decolagem, suba via salvo 1 para o nível 340. 3895, sobre via Sambo 1, 340 ao nível, possibilidade válida? Negativo, mantenha a via. 3895, mantém. 635. É Xané 6356, complete a aproximação e chame Torre Salvador 118.95. 118.95, confirme. Boa tarde, Felipe. É o Xané 6356. Estamos prontos? Estou pronto, espera da pessoa. O Xané 6333, tem condições de aliar e decolar sem parada? Já, 633. Xané 6333, alinha e decola, sistema 0, o vento 1950 graus, 09 nós. Alinhando e decolando sem pegar no Xané. Salvador Xané 6356, final INS 0. O Xané 6356. Continua a aproximação agora de pista livre, base da companhia, iniciando volagem no momento, ajuste o altímetro no 0 no 4. Ascensão no 0 no 4, para guarda pista livre, Xané 6356. Paianque Juliette, reduz a velocidade para 2, 1 no 0 nós. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 210, 2, 3, 3, 14. Salvador, o azul 2742, 2 graus de cima. Azul 2742, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 com 14, 2742. Azul 2742, na presente, vai na Pro de Pelo. Está autorizado manter a razão máxima descida. Pelo autorizado, razão máxima descida, Azul 2742. Máxima, senhora, tudo de bom. Igualmente. Ah. O Xené 6356, autorizado por Piscina 0, vento 160 graus, 089. Neste número 0, Xené 6356. Para o nível 360. Boa tarde, senhorita. Estamos agora no 360, ou Xené 333. Como de costume, a possibilidade de a gente voar para o adiante, senhorita? Negativo. Mantenha a via ao número 3 na saída Salvo 1. Que tristeza. Vai manter a saída do Xené 633. Alfa Yankee Juliette, autorizado LS, que saiu da pista 1-0, já está estabilizado. É, boa tarde, estabilizado, Juliette. Dois, um, três, chame Recife, na frequência 125, décima 1, secundária 123, décima 8. 351, ótimo, né? 62, né? Confira, chama o controle. Papá Romeu, Juliette November Whisky, acione identificação dessa via Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 4, inicie recepção para 240 nós. Papá Romeu, como é que é? Que prossiga. Trabalho. São Salvador no 21 decimal 1. 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, o vento agora 170 graus, 09 nós, autorizado por sistema 0. Autorizado o pouso, ciente, TAM 3366, ajuste no 0 no 4. Alça mais quente, prossiga para a torre. É sério, seu ciente? Peixe, pode ser sério, não, alça mais quente. 3895, cruze nível 140, chame Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Posição 3895, 25 no 5, 238, boa. Yankee Juliette estabilizado. Alfa Yankee Juliette, complete a final, chame torre 118, décima 95. 895, Juliette. Boa tarde, Azul, Alfa e Yankee Juliette, final de 7 minutos. Papapa, Fátima, Alim de Alfa, prossiga. Altímetro 1-0, 1-4. Juliette. Estão 3366, solo 23, libera primeiro direito, um sol salvador no 2-1, no decimal 1. 2-1-1, grato, boa. Gol 950, pronto, ponto 0. Mantenha ponto 0, ponto 0, gol 9250. Gente, gol 950. Confirme o transponder acionado. Fone 0157, voo ITAP, reporte atingindo 3 mil pés, aguardando contato radar. Índia Oscar, confirme se fez plano de voo ou notificação. 70 graus, 10 nosso. Autorizado, posição 10, Juliette. Azul 2742, alteração para o segmento LS, curva esquerda, proa 230, seu limite a radial 300 de Salvador. Esquerda 230, limitada pela 300 de Salvador, o Azul 2742. Azul 2742, informe indicada? 2409. Gente. Papa Pátio Alindioca, contato radar estabelecido, 37 milhas, sudoeste de Salvador. Submantenha 3 mil pés na proa de ITAP, informe que está sujeito ao tráfego número 3 na aproximação para Salvador. Chave de Oscar, ciente, possivelmente será vetorado para o sequenciamento, informo que vai seguir tráfego agora na chegada Bomed 1, cruzando 070, investida para o 050, posição 3 horas, 8 milhas, mesmo rumo, Charlie 525. 69, Chané 6333. Se apresente voo e morte, chame Recife na frequência no 25, décima 1, alterna 1, 2, 3, décima 8. Morte no 25, ano. Azul, Alfa, Yankee, Juliette, solo aos 2,6, libera primeiro direito, chame o solo Salvador no 21, décima 1. Salvador, 21, no ano azul. O Alfa Juliette. Ajuste no 04. Juliette 92, que cotejamento entrecortado, repito. Passando para a quatro, não dá pronto. Gente. Gente, nossa, como é que é? Charlie India Oscar, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 035, limite ao lock. Em J, copia o controle. J, copia, tá na proa 035 à esquerda. Posição nossa, J. Challenger Oscar, mantenha 3 mil pés inicialmente. 3 mil mantém, Challenger Oscar. Azul 2742, vai atingir 4 mil pés, confirme nosso número para pouso. É o número 1, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, aguarde o último vetor para interceptar o ELS. 2 mil no 014, na sua escuta, 2742. Chegou 9250, decolou os 29, aguarde transferência. Gol 9250, chama o controle Salvador, 19.8. 9.8, gol 9.25. 3.5, autorizado ILS, pode estabilizar. Esquerda 135 reportará estabilizado no ILS X-Ray da 10, azul 2742. Controle Salvador, gol 9250. Gol 9250, contato radar na decolagem, suba via Cuca para o nível 350. Dedicado Cuca 350, gol 9250. Via Puma, 9250. Meu Juliette November Whisky, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado ILS, que saiu da pista no 0, reporte estabilizado. Tinha Camel Lima. Bom, 9250, ficando desde a esquerda para o 060 devido a formações. Confirma aeronave setor de Rio. Bom, 9250. Bom, 9250 para o 060, confirme por quantas milhas? 80 milhas. Gente. Azul 2742, confirme estabilizado? Estabilizado, 2742. Gente, complete, afinal chame torre 118 decimal 95. 1-1-8-9-5-2-7-4-2. Papapá, Charlie de Oscar. Na sua escuta, Charlie de Oscar. 2-4 milhas oeste, Papapá de Salvador. Reassuma a navegação na proa de Duna, ainda mantendo 3 mil pés. Proa de Duna mantendo 3 mil, Charlie de Oscar. Torre Salvador, o azul 2-7-4-2. Agora uma milha do externo. Estabilizado no ILS X-Ray da 10. Azul 2742, autorizado pouso 10, vento 150 graus, 139. Ciente, pouso autorizado 2742. Gol 9250, gostaria de conferir a proa. Aguarde 9250, está sendo coordenado com o centro. Aguardo 9250. 19250, mantenha a proa 060 para acessar desvios, conforme informado ao controle restrito 200 pelo centro. Proa 060, restrito 200, gol 9250. Controle Salvador, Azul 44, Edson, sente Mike. Azul 4485, acione identificação, mantenha a proa de Bomed para interceptar Bomed 1, reporte unidade descida. Proa de Bomed para interceptar, chegar Bomed 1, reporte unidade descida, 4485. Challenge Oscar, informo que irá seguir tráfego 1 hora, 8 milhas, a 1 milha de duna, como no teste. O Charlie 525, mantendo 2 mil pés, informado anteriormente ao comandante. Paciente, vai prosseguir, vai visual no GPS com o mesmo. E se ajudar o controle, pode cancelar em Duna e prosseguir visual para 1.7. A melhor é para o controle. Gente, o Challenger Oscar inicialmente tem condições de reduzir a velocidade? Está presente, o Challenger Oscar na mínima. Gente, reduz a velocidade à mínima, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. Será coordenado com a torre. Ao estabilizar em Duna, irá chamar a torre e modificar com a mesma para pouso não no 7. Castro, está presente ao mínimo, descendo para 2000, aguardando. Através de Amaralina, mantendo o litoral sul, vai seguir comprando o farol de Tapuã, em Romeu Lima. Gente, já que o Romeu Lima vai prosseguir para o farol de até o farol de Itapuã para sobrevoo ou vai ter que cruzar o campo? Para sobrevoo de Stella Maris e cruzamento, após segue para a Serra Independente, mais o Ian Romeu Lima. Gente, vai Romeu Lima. Ideal de descer o azul 4485. O 4485, desce para o nível de voo 050. Certo, é o 050, 4485. Papão meu Juliette, November Whisky, complete a final, chame torre 118 decimal 95. É. Salvador, Papão Romeu Juliette, November Whisky. Papatango, Juliette, November Whisky, prossiga. Papão Romeu Juliette, November Whisky, estabilizando aí, aliás. Papão Romeu Juliette November Whisky, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0 no 4. Esse é o item, Isabel. 1-4-5. Azul 2742, Paulo 35, liberando a direita, chama o Paulo Salvador no 21 decimal 1. Direita 21 1, obrigado. Juliette November Whisky, visual com campo? Negativo. Reporte segundo visual com campo, Juliette November Whisky. 1-1-8-95. 1-1-8-95, está presente, agradece, como é livre. Torre Salvador, Papatango Yankee Romeu Lima, passou Pituaçu comprando farol de Itapuã. Papatango e Romeu Lima, confirma intenções. Sobrevão Estela Maris, após cruzamento da 1-0, vai prosseguir para a Serra Índia com Índia. Então, gente, o sobrevão Estela Maris autorizado, reporte liberando para prosseguir com o cruzamento. E aí, Romeu Lima. Vai manter referência com o farol, sobrevão Estela Maris sem interferir o eixo da 1-0 e da 1-7, após chama para o cruzamento, e aí, Romeu Lima. Oscar, prossiga na aproximação e chame a torre 118 decimal 95 para modificações. 118.95, grato. Torre, boa tarde, é o papapá Challenge Oscar. Papapá Challenge Oscar, ajuste altímetro 1-0 na 3, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 1-0, 1-3. O Charlie de Oscar está presente, tem condições de propor a modificação 1-7. Já se encontra visual, o Charlie de Oscar? Totalmente visual, o Charlie de Oscar. O Charlie India Oscar, o voo instrumento cancelado aos 3.